Ok, foi informada antes, decola da 35, subida Momo Vatabi. Ah, ok, para ingressar na fila, ok, tô ciente, vou coordenar com o controle, ciente. O solo azul 4198? O 4298, a Israel está deslocando a viatura de Follow Me, vai trazer sua aeronave temporariamente aqui para o portão 11, aguardar o táxi do Avianca, após será autorizado seu prosseguir até o portão final, ok? Me perdoe, nós não entendemos passar, manter o ponto de espera antes do ingresso, não dá mais. Eu tenho condições de fazer, se vocês quiserem, esquerda Mike, que é back, back track, aguardando o Avianca passar. O senhor tem condição de ingressar na Mike aí, é isso? Afirmativo. Ok, ciente, então ingresse na Mike, na Quebec, chama novamente a torre para ingressar na pista, agradeço, azul 4298. Conseguindo via Mike, então Quebec reporta a torre para ingresso na pista, azul 4298. Ocean 6211, pode prosseguir o táxi via Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1862. Vai via Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 186, Ocean 6211, obrigado Azul. Não por isso, nós podemos ter uma bobeadinha aqui. Ah, acontece, tranquilo. Puxa para o táxi. Aguarde para ingresso na pistão 17. Vai manter a posição no ponteiro da Quebec. Pela gloriosa. Force 6100 on final, check landing gear tower, frequency 1186 for landing instructions. Now it's the tower. Bom dia pra vocês, obrigado. Bom dia, abraço. O 208 tá cruzando agora, 145. Positivo, 4208 vai chamar Recife. A frequência é 12685, aviário. 2085, obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa. 110, we are clear to land 1870. Você tem empregado? Tá com 2600. Ciente. O senhor vai descer agora para 2000 pés, com 1013. A intenção do controle é que se, quando visual, ou melhor, quando estiver no setor sudoeste, aproximadamente de 15 milhas para dentro, se tiver visual, o controle vai encurtar sua trajetória para interceptar a final visual pista 17. Caso negativo, o senhor vai ter que prosseguir para o bloqueio e efetuar o procedimento de instrumento. Positivo, se quiser colocar a gente numa base pela direita direto, a gente aceita. A gente tem feito isso direto aqui, mas eu preciso que o senhor reporte a condição de voo. O senhor vai descer para 2000 ainda na proa do NDB. O Iscamovito já está em condições visuais descendo para 2000. Positivo, ainda mantendo a proa do NDB descendo para 2000. Mantendo. Zulu Índia Alfa, controle. Na sua escuta, controle, prossiga Alfa. O senhor está autorizado a prosseguir para o final da pista 17. A aeronave informada anteriormente está uma milha para o toque. Chame a torre na frequência de 118612 para instruções. Ok, 118612, a torre, muito obrigado, Zulu Índia Alfa. Boa. Oi, Salvador, bom dia. Papapá, Zulu Índia Alfa, transfere. Zulu Índia Alfa, chame final, pistão no 7, vento 1-0 graus, 08 nós. Semana na final do 1-7, Zulu Índia Alfa. Salvador, bom dia, chame 6219, tá para ingresso na Quebec. É isso. Whisky Romeo. Esquerda 050, descendo para 2000, Whisky Romeo Vitor. left for the section and maintain position before taxiway Mike. Maintain position before taxiway Mike. Aguarde o instante, mil pés com a intenção do voo. Gente, é o número 2 no setor, aguarde o instante. O táxi, o trip 5345, está com POB de 4,6, 2 horas e 55 de autonomia, alternando com fins. Ok, trip 5345, está livre o táxi, via Lima, Mike. Na Quebec, chame a torre 18612. O QNH-1013, bom voo, bom dia. Ok, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 18612. Muito obrigado, até a próxima. Solo Salvador, China 6225, informação 1 kg, autorização Brasília 340. Eu chamei a 2225, aguarde o instante, Brasília. Aguardo, tem a saída prevista, senhor? É subida Arbor Elefa, ok? Aguarde o instante. Brasília, né? 46100, Salvador Ground. Ground, lunch on the small minus. Zulu Alfa na final, trem fixo. Zulu Alfa livre pouso, vento 1,00 graus, 08 mais. Obrigado, Zulu Alfa. Ok, attention for the troop jet after taxi approved via Lima, crossing the main apron. And then Juliet Alpha, call me on taxiway Delta to cross the runway 10. Juliette Sierra, aguarde 025 é o número. É o número 4 para a cópia, ok? Zulu Juliette Sierra, aguarde. Desde que o Romeu Vitor, o controle solicitou redução de velocidade 180, está mantendo a proa para facilitar as decolagens, tendo em vista o fato de que o aeroporto internacional opera somente com a cabeceira 1735. Positivo, sem problema, Vitor. And taxiway Charlie to enter in the runway in runway 10, okay? Please just call me before enter in the main the runway 10, okay? November Alpha na escuta para cópia. Vai liberar para qual parte? 45, senhor. Sim, sua estação vai ficar livre, um bom dia. Bom dia, Libera 50, muito obrigado, Lula Alpha. Azul 4298, táxi sobre a pista, livra última à esquerda e mantém posição antes da taxiway Mike, Azul 4298. Gente, ingresso na pista, livra na última, na Lima, e mantém a posição antes da Mike, as 4 na pista. Correto, o cortejamento, chama pronto para o pushback e acionamento. Perdão, Índia November Alpha chama a torre 18,6 para acionamento táxi, QNH 10 no 3. E alinhamento na 17. Gente, vai agilizar o alinhamento 17 e o funcionamento de novo. Um instantinho, passarei 2223, aeronave da Azul, vai ingressar no pátio, pode ser autorizado seu push. Ah, sim, Whisky, Romeu Vitor, curva à direita, vai na proa 150. Se tiver contato visual com a pista 17, está autorizado prosseguir. Descendo para 1.500 pés, vamos reduzir a velocidade para aproximação e efetuar o check pre-board. Ciente reduzindo, está aproando a pista 170, Vitor. Positivo, pista 170. 10, ok. Main apron, India, and follow the... Ok, papapapá, Whisky Romeo Vitor, 5 milhas para a cabeceira 17, em condições visuais, está autorizado prosseguir. Agradecemos a sua colaboração e chame a torre na frequência de 118.62. 18.6, por nada, bom dia, Vitor. Então, 08, reporte estacionado no portão 08. Vai reportar estacionado no portão 08, prosseguindo com o táxi do 4298. Controle. 5.5.2.6. Com a intenção do controle é trazer o web em aproximação visual para a pista 17, evitando assim o procedimento a princípio com órbita sobre o MDB. Ciente, 5.2.6, aceita as vibrações para o final da 17. Positivo, vamos descer para 2.000 pés. O web 826. 2.000 descendo, 5.2.6, ainda na proa de Salvador. Positivo. O azul está liberado, a retaguarda está autorizado, seu push, chame para o táxi. Afirmativo, após o azul, chama para o táxi 2.2.6. Espera da Quebec, pronto também. 35345, mantenha o ponto de espera, táxi da Quebec. Cliente mantendo 5345. Whisky Romeo Vitor, livre pouso, pista 17, vento 100 graus, 08 mais. Livre pouso na 17, Whisky Romeo Vitor. Alfa Vitor Juliette na escuta para cópia. Alfa Vitor Juliette, autorizado voo local, Salvador, Salvador, afastantes por 20 milhas pelo corredor forte, decola da 17. Com curva à esquerda para o corredor forte, o transponder é o 01151, controle em 1935, cotejo. 19, transfer 1500. Oceano 6211, controle, contato radar, suba sem restrições ao nível 360. Sem restrições ao 360, Oceano 6311. 86 para acionamento, táxi decolagem, altímetro 0 no 3. Ali mantenho no 7. E mantém na 175345. Whisky Romeo Vitor, follow 51, vai para Aerostar? Afirmativo. Afirmativo, vai observar tráfego da trip, ingressão agora na pista e tem livre táxi até o pátio 5 Aerostar. Ciente visual com o mesmo, vai liberar esquerda para Aerostar, Vitor. Pedindo mais 8 milhas. Ciente aguardando, ainda mantendo para Salvador 2.6. Passarelo 2223, está livre o táxi via Lima, Mike, na Quebec, ou perdão, via Lima, no ponto de espera da 35, chame a torre 18612, QNH no 0 no 3, bom dia e bom voo. Passarelo 2223, agradeço a espera. Sem problema, então, chama 86 no espera da 35, obrigado, pelo bom dia, Alfa, livre acionamento, chame táxi. Alfa Vitor Juliette, livre acionamento, chame táxi. Puxa 6225, tá pronto para cópia? Para puxa. Pronto, prossegue. Puxa 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 320. A primeira aerovia Upper Whisky 10, decola da cabeceira 17 com curva à esquerda, subida Momo, transição Nitsa, após a posição Nitsa, voa para a posição Puido e Upper Whisky 10. O transponder é 5174, controle 1935, cotejo. Comentando 26. Gente. Pushback acionamento 6225. 6225, correto, cotejamento autorizado por estacionamento, chame para o táxi. Autorizado por estacionamento 6225. Passarelo 22-23, mantenha o ponto de espera da 35. Juliette Serra, autorizado para Serra Delta Uniform Oscar, o nível 025, direto, decola da 17 com curva à esquerda para o corredor forte, restrito inicialmente a 1 mil pés até a liberação do controle. O transponder é o 0174 e o controle opera em 1 no 9.35, cotejo. Decola ao 54, controle 1 no 9.35. Controle trip 5345, decolado na proa de 5345, controle contato radar. Coordenar com a equipe de solo, o pushback é a aeronave, a cauda da aeronave no taxiway India, ok? Ok, cauda da aeronave na taxiway India, ok. Obrigado, é 225. O Juliette Serra, pátio 5, aguarde para o acionamento. O Juliette Serra será o número 4 para decolagem da 17. A estimada é de 10 minutos. Aguarde para o início do táxi. Web 826, vamos alongar mais 4 milhas a distância anteriormente formada. 7, 10 milhas. Redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo, 26. O senhor, em condições visuais, pode descer até 1.500 pés. A visual aqui vai descer 1.500 pés, 58, 26. Eu trip 5229, frente da informação, quilo. Web 826, direita, até a proa 140 para interceptar final. Direita 140, 56 vai interceptar. Oceano 211, chame Recife, frequência 1-3325. 3325 Recife, Oceano 62, 11, bom dia, bom trabalho. Meu cordial. Cabeceira 17, ou 526. Positivo, Web, agradeço a sua colaboração. Vamos chamar a torre 1-1-8-6, 12 é bomboso, campeão. 18-6, sem problema, disponha, 526. Controle autoriza o trip 5345, direto Eudes. Eu bem que gostaria, capitão, mas vamos aguardar, anotei a solicitação. É, obrigado. Seu Xamé 225 com 93, a bordo 2 horas e 57, alterna Goiânia. Xamé 225, ciente, aguarda um instantinho para iniciar o táxi. Terceira posição. 100 grau 08 nós. 190 com 08, 526. Xamé 225, vai taxiar contornando o pátio 1. Após táxi Oi Lima, chame na táxi Oi Lima, ok? Ok, apresenta o táxi contorno o pátio 1, chama na Lima, o Xamé 225. O Avianca é o Xamé 225, apenas confirmando, está autorizado o seu táxi, Pátio Ulo e Lima, ok? Chame na táxi Lima. É isso, ó, está iniciando 625. Objeto 526, faz o backtrack após ser autorizado o táxi via Quebec, Mike, reporte para ingresso na Taxi Lima. Backtrack, Quebec, Mike, reporta para ingresso na Lima, 526. Agora é aquilo, qual o pátio? Você guarda a coordenação, cópia, para a pista que cai 1735. 5345, Sami Recife, 1-3325-345. 225, afirma, prossiga a terra, está guardado o passarelo. Tá ok, aí ingressa na Mike? Tá, o senhor vai ingressar via pista e taxiar via pista até 17. Ah, tá ok, 6225. Autorizado a alinhar e manter. bearing 3 India Bravo, could you please confirm your order number for Operation 90? Number 1, Papa Tango, X-ray India Bravo. Roger, thank you. China 6225 da Lima. Salve Salvador, bom dia, 24299, com informação quilo, autorização Campinas, nível 360. 4299 da Azul, nível 380, já aprovado, aceita? 380, aceita. Ok, só um instantinho para a cópia, o número 3 para a cópia. Tem a previsão, a saída prevista? É da El Leda Bridge a subida prevista. Da El Leda Bridge, obrigado. Solo, chame a 225 na Lima, pode chamar a torre? Afirmo, chame a torre 121-118, sinal B. 186, boa. 826, solo 121-119. 2 Salvador, chame a 625, boa tarde, tá na Lima. Passaria do 2223, livre decolagem, vento 120 graus, 089. Na Mike, aguardando instruções. Já posição na Mike, a cidade de fez notificação para o voo local? Assim que verificar, chama o solo para cópia, que aí a gente coordena com o controle a possibilidade de fazer a arremetida no ar. Oi Salvador, hoje é 6225, tá na Lima, boa tarde, bom dia. Como é tempo por espera? O teu ponto de espera da 35, China 6225. Papá Romeu Índia November Alpha, autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento 10 graus, 07 nós. Parceria 2223, decolado às 06, chame controle, frequência 119.35. 0935, obrigado. Alva Vida GDS, Vivi Táxi, chame no ponto de espera. Do ingresso na Lima, via pátio principal, portão 4, Fabriel 526. Ingresso na Lima, pátio principal, via 4, 26, obrigado. Salvador X-Ring, Bravo, meio e continue, Dallas 2000. FM, 526, tá autorizado na passagem? O Oxané já tá no ponto de espera. O Abjad 52 vai ter condições de taxiar, atento ao Oxenet. Tem uma ativa, senhor, sem problema. Tente autorizado, Lima, Pátio Principal, Portão 4, Abjad 5826. Lima, Pátio, Gate 4, 26. Trip 5221, pronto para cópia? Afirmo. Trip 5221 autorizado para a Vitória da Conquista, nível de voo 160. Decola da 17, primeira curva direita, saída abora, elefa, após elefa, direto Vitória da Conquista. Controle operando em 119.35. Torre 119.62, acione no transponder 5404, Trip 5221. E autorizado, Vitória da Conquista, 160, decola 17, curva direita, subida árvore, transição elefa, 1935, 186 e 5404, transponder, Trip 5221. Trip 5221, confirmando saída Arbor, elefa, após elefa, direto, Vitória da Conquista. Ok, Arbor, elefa, depois direto, Vitória da Conquista. Trip 5221, no contingimento Question, posso para pushback, acionamento. 5221.